Salvador, boa tarde, Azul 4462, cliente da Papá. 4462, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 4462. Índia, ponto de espera, também torre 1-8, 9-5, ajuste chamando 0-1-8, bom voo. Contato aqui, ponto 0-1-0, via Índia, torre 2-4-5, posicionado 2-2, obrigado, boa tarde. Autorizado cruzamento 1028 após Delta. Juliette, ingresso no pátio, Índia, ponto de espera, chame torno 1895. Autorizado, Alfa, Juliette, pátio, no ponto de espera, torno 1895, tudo bem. Salve, chame 3, já é. Chame 326, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, 326. Muito boa tarde, Azul 4131, 1100 pés, cruza da El. Azul 4131, contato radar sobe, mantém 340, após 2000 pés, autorizado letra. 2000, direita letra, 4131. 4462, desça para 2 mil pés, Kennedy no 08, autorizado, sinal ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Gente, para 2 mil pés, no 0118, autorizado, sinal ILS X-Ray, e vai reportar estabilizado 4462. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 37, cruza 230 para 1960, informação total. Boa tarde, boa noite, 07, a senhora em identificação desta chegada a Bonf para 4 mil pés, o Kennedy no 018, o Gol Noite 07. Hoje, 4 mil, no 018, a Bonf, Gol Noite 07. Portugal 021, Scorecar Dance, you clear via Bonf Arrival, 25 level 050, altimeter 31018. We are via Bonf Arrival, flight level 501018, Portugal 021, hurry up. 01376, chame o centro Recife em 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 126, 85, 125, 45, boa. Boa. .442, efetuando pequeno desvio à esquerda, a 10 graus aqui por mais 3 milhas de transformação. Aeronave, o azul 4462? Afirmo, senhor. Gente, reporte estabilizado no localizador azul 4462. Aeroportar 4462. Controle Salvador, Gol 396. Cruzou no 70 até o 150 antes de chegar a Mari, boa tarde. Boa tarde, Gol no 396. Acione identificação na chegada Mari, desça para o nível 060, Kennedy no 098. Autorizado 060 no 08, chegar a Mari, Gol no 396. Alfa Vitor Juliette, confirma intenções do voo local. volte até 20 milhas, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, mil pés, aprovado, corredor forte, decola no 7, curva esquerda, transponder 0151, controle 1208, torno 1895. Vitor Juliette, confirme o transponder. Alfa Vitor Juliette, protegimento correto para acionar sua minha torre no 4131 da Azul, já pode chamar Recife? Aguarde, Azul 4131. Estabilizado, 4462. Azul 4462, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18, confirme? 1 no 8, decimal 95, Azul 4462. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Tá. 4131, chame centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Centro Recife 25, 1, alternando 3325, 4131 de azul. Papa Oscar Siga, de retorno a Salvador, KNH 108, pelos corredores Veracruz e Interlagos. Salvador, Max Jean, a Felipe era com o Júnior, o número 0 do futuro. Salvador? Só 3155? 3155, aguarde, eu não tenho seu plano no sistema, confirma o DT. Não, é só mais tarde, no 46, né? Só, agora poderia somente adiantar a saída pro barulho? Aguarde, mantenha a escuta. Obrigado, essa é 044. Pelo, autorizou a descida inicialmente para 3 mil pés. Ok, após 3 mil, gol 1907. 1396, desça para o nível 050. 050 autorizado, gol 396. Olimpo 01, chame centro, Recife 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, alterno 2545, Olimpo 01. Controle Salvador, Papatango, Victor Mike, Quebec, da Quebec. Papatango, Victor Mike, Quebec, de retorno a Salvador, pelos corredores Vera Cruz e Interlagos, o QNH 1018. Quebec, está com 3 a bordo. Enter. Portugal 021, read speed to 2209. Read speed to 2209, Portugal 04. Azul 4462, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 4462. Botaram no 341, não copia. Botaram no 341, copia. Seu localizador é autorizado em CS 4000, gol no 396. Saída Conde, curva à esquerda, via Golfo 677 a Conde. Transponder 0263, controle 120, decimal 80. Botaram no 341, confirmado 110, nível copiado? Afirmativo, botaram no 341, nível 110. Gente, botaram no 341, protegimento correto, liberação na parte militar, chame para o carro. Ao solo, prossiga. Senhora, só se a senhora poderia adiantar a provável saída? Apenas já tenho sua autorização. Copia ou só a saída mesmo? Copia. Na 3155, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pedulu 44. Decola pista 10, preciso saída da Euleda, direto Eudes, curva direita, transponder 5403, controle 120, decimal 80. 07, desça para 2 mil pés, autorizado final, ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Esse para 2000, reportagem estabilizado no localizador, gol 1807. Ano 396, desça para 3 mil pés. Para 3 mil, ano 396, mantendo a proa. Autoriza da presente, Victor Mike Quebec, pode adiantar a história? Negativo, Victor Mike Quebec mantém no corredor após o através de parede rotatória. Certo, 396 direita, proa 060 para interceptar o localizador. Direita 060 para interceptar o localizador, voo 396. A Portugal 021, descend to 4000 feet, altimeter 31018. 4001018, Portugal 021. Localizador, 1807. 1807, chame Torres, Salvador em 118, decimal 95. 295, boa tarde, 1807. Continue com a direita, para 080, reporte, estabilizar no localizador, aguardando descida para 2 mil pés. Ok, então a direita 080, está autorizado o procedimento, aguardando descida para 2 mil, 1396, vai atingir 3 mil. 340, Gelson da Costa. Confirma o tráfego. É o Gol no 649. Gol no 649, Ilhéus, aprovado nível 240. Decola 5,0, preciso saída da EU, Leda direto. Transponda 5147, controle 120, decimal 80. Autorizado 240, Ilhéus, decola 210, preciso da EU, Leda direto. Do transponda 5147, controle de saída 1208, é o Gol 1949. Colo 649, potenciamento correto, escaletão. Pés, o Kenegal no 08, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no 0. Para 2 mil pés no 08, vai portar estabilizado o voo no 396. Boa tarde, está passando essa vista Juliette, que seu lado não se achasse, escuta. Boa tarde, Capitão Alfa Vitor Juliette, prossiga corredor forte, mil pés, o Alfa Vitor Juliette. Corredor forte, mil pés, o Alfa Vitor Juliette. Protocol 021, descente 3000 feet, to Mr. 3018. 3018, departure 021. Bez Barito, ingressando Interlagos, Vitor Mike Quebec. Controle Centro, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, boa tarde, então 3217.210 para 160 com informação Quebec. 3217, boa tarde, acione identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, Kenegal no 08. Chegada Bonf, desça 4 mil no 08, ajuste no 3217. Protocol 021, turn left heading 130 to intercept the localized and descend to 3000 feet, é protocol 021. Possibilidade de coordenação com o centro e a nossa rota ser pela Perzulu 10 e Perzulu no meio. 021, descend to 2000 feet and you are cleared. ILS X-ray final runway 10, repost station the localized. Descend 2000 feet, send the tip ILS approach X-ray. All the back to Portugal, 021. Bruno 396, check 3 ponto, chama em torno no 8, decimal 95. 1895 agora com a torre, obrigado, bom serviço. Vitor Mike Quebec, chama em torre, 1 no 8, decimal 95. 1895, torre, Quebec. No 341, ajuste no 018, táxi via Pátio Militar, reporte no ponto de espera hotel. Solo Salvador, bom 1807, boa tarde, senhora. 1807, Alfa, mantenha-se da Juliette. pátio 1, Índia, ponto de espera, chame turno 8, 95, ajustando 018, bom voo. Pátio 1, Índia, 1895, ponto de espera, certidão, bom voo. 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, Portugal, Zipan, Beata. É o Golo 649, solicito pushback e acionamento, posição número 2. Aguarde, Golo 649. Estamos aguardando. Descer para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray pista no zero, reporte estabilizado no localizador. Cliente para 2000 pés, posição 018, autorizado sinal de ILS X-Ray 3217, pode apurar a posição do outro? Lutan 3217. Voando direto do Duna, agradece 3217. Uno 396 na sua escuta, Libro. Uno 396, Alfa, mantenha a Juliette. Correção, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 05 do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, para o 05, Uno 396. Uno 807, ingressa via Juliette para o portão 07. Uno 649, coordene com a equipe de sol, tem um forecast da Bianca passando a retaguarda, tem impressionante a metade de apoio. Ok, coordenação, seis do forecast, Uno 649. Uno na escuta do solo. Tomador, Papá Romeu Bravo Lima, Papá, boa tarde. Papá Romeu Bravo Lima, Papá, boa tarde. Desça para o nível 080. Em Salvador, Canadá 1-0-1-8. O Bravo Lima Papá, reporte para cancelamento do plano instrumento. Sente o Bravo Lima Papá, vai cruzar 145, zona setor, propõe mudança de regra para prosseguir para o nível 065. O Lima Papá, cruza nível 145, plano instrumento cancelado. Aos 28.